Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um podcast. Já tem um bom tempo que eu falei com vocês pela última vez, mas estou retornando agora para um rápido comentário sobre os últimos acontecimentos. Principalmente os últimos acontecimentos na política, mas não somente os da política. Vocês sabem que ontem foram escolhidos os presidentes das casas legislativas e também nós tivemos também a volta já foi reinstalado, né? Já terminaram as férias do judiciário também, então o STF já voltou para interferir na nossa vida. Inclusive com uma intervenção na calada da noite, aí pelas 3:30 da manhã, o Dias Toffoli meteu a sua mão gorda lá na eleição para a presidência do Senado, né, dizendo como deveria ser a eleição. É um absurdo um negócio desse, a interferência clara de um poder em outro poder. Isso não deveria ser aceito. Mas vamos começar então pela eleição da presidência do Senado. E inclusive, assim, o mais gritante foi a intimidação, né, do presidente em exercício, então presidente em exercício, o Davi Alcolumbre, durante os trabalhos da mesa naquele dia, que era a instalação, né, da nova legislatura no Senado. Foi uma coisa absurda, eu achei assim. Primeiro eu quero explicar por que o Davi Alcolumbre, quer dizer, um ilustre desconhecido, era a pessoa ali presidindo aquela sessão. Diz o seguinte, ele foi o único participante da mesa do Senado da legislação passada que foi reeleito. Quer dizer, todo aquele pessoal que estava na mesa do Senado, nenhum deles se reelegeu. Então, o único que se reelegeu foi o Davi Alcolumbre. Então, por isso que ele era o presidente ali em exercício, aquela presidência transitória. E ele estava, então, dirigindo os trabalhos para a instalação da legislatura e a eleição da nova mesa, inclusive do presidente da casa. Como ele também era candidato à presidência, ele era um dos postulantes ao cargo, então foi criado toda aquela celeuma de que ele não poderia, ao mesmo tempo, dirigir os trabalhos e ser candidato. Bom, não existe isto no regimento. Ah, mas não é ético. Bom, pode, é verdade. Não é ético, mas não é ilegal. Não existe esse óbice não existe no regimento do Senado, até onde eu pude verificar. Posso estar errado, mas não existe, tá? Já se fez coisa muito pior do que isso, mas não vou entrar nesse detalhe, não. Então, aqueles que viram, e possivelmente vocês viram aí nos noticiosos e mesmo em outras mídias, vocês viram lá o barraco que foi feito lá, o maior deles, aquele preconizado, aquele, aquele muito bem interpretado, né, pela Kátia Abreu, né? A Kátia Abreu, realmente, ela, eu acho que ela encarnou o espírito de uma Rousseff. A convivência dela com Dilma Rousseff deixou marcas profundas. E ela resolveu lá peitar lá o presidente. Chegou ao ponto de roubar os papéis, a pasta do presidente, até a caneta do presidente Davi Alcolumbre. Ela quis tomar para impedi-lo de presidir a sessão. Uma coisa assim, uma coisa de bordel. Não tem outra. A coisa chegou ao ponto de se pedir a interrupção dos trabalhos e por causa do barraco, né? Coisa se deu e depois chegaram àquela conclusão, que podia, não podia, voto aberto, voto fechado e tudo mais. Depois aí uma pessoa chegou lá e disse o seguinte: a eleição tem que ser feita por cédula. Cédula é, você escreve no papel e tal coisa, e a eleição tem que ser feita por cédula, mas não há nenhum impeditivo que você declare o seu voto. Quer dizer, não é ilegal você chegar e falar: ah, eu coloquei aqui na cédula aqui o nome de Renan Calheiros, eu coloquei aqui o nome de Davi Alcolumbre, eu coloquei aqui o nome de Fernando Collor de Mello, entendeu? Mas, e você declarar o seu voto, não é. O pior é o seguinte: foi feita uma primeira votação, e como você sabe, nós temos 81 senadores. 81 senadores, pois não é que acharam 82 cédulas dentro da urna. Porra, esses caras fraudam até... Olha, se em 81 eles conseguem fraudar, imagine o que, que eles não fazem com as nossas eleições, gente. O pessoal fica falando negócio de urna eletrônica, urna eletrônica, urna eletrônica. Gente, a fraude... A fraude existe, ela não pode ser auditada, ela não pode ser provada, mas ela existe. Esse pessoal frauda a eleição de 81 votos. De 81 votos eles conseguem fraudar a eleição. Então imagina a eleição de milhões, centenas de milhões, e não vai haver... Então, e se você vê o nível em que as nossas instituições, como o pessoal gosta tanto de falar aí, isso é para dizer a vocês como é o nível das nossas instituições. Não acreditem nisso. Então, nesse momento da primeira votação, já não era mais o Davi Alcolumbre que estava presidindo os trabalhos. Então, quer dizer, quando ele foi declarado, quando ele mesmo chegou a dizer isso, quando eu for indicado para concorrer, pela liderança do meu partido, eu for indicado para concorrer à presidência, eu deixo a presidência. E assume, então, o senador decano, o senador mais antigo, assume os trabalhos. No caso, esse senador mais antigo era o José Maranhão, cupincha de Renan Calheiros. Tá? Pau-mandado de Renan Calheiros. E aí, já nessa presidência do José Maranhão, cupincha aliado Renan, é que ocorre essa fraude. E comprovada a fraude, o cretino pega as cédulas, foram duas cédulas que a mais, porque no caso seriam apenas 80 votos, estavam em disputa 80 votos. Então ele pega as duas cédulas e rasga e bota dentro do bolso. Ele rouba a prova do crime, a prova do negócio. Mas isso foi tudo documentado por câmeras e tudo mais. Quer dizer, ele ainda pode vir a ter que dar explicações e possivelmente penalizado por isso. Então, apesar de todas essas chicanas, o Davi Alcolumbre foi eleito aí numa segunda eleição para presidente da casa, segunda eleição também por cédulas e tudo mais. Olha, a cédula, A cédula não é só um pedaço de papel, não. É um pedaço de papel, cada um deles rubricado pelo presidente da mesa. Ou seja, o presidente só pode rubricar um determinado número de cédulas, o número máximo de cédulas possível. No caso, seriam 80 cédulas, porque ele próprio não vota. Então, ele tem que rubricar, são essas cédulas aqui, e ele entrega as cédulas para cada um vai lá, faz a votação e põe na urna. Quer dizer, se tinha lá dentro cédulas a mais, era com a anuência e a chancela, com a assinatura do José Maranhão. Por isso é que ele pegou as duas cédulas a mais que ele colocou lá dentro e rasgou. Quer dizer, rasgou, botou no bolso, entendeu? Isso está lá documentado, está lá tem ao vivo e em cores para todo mundo assistir. Então, apesar de tudo isso, então o Davi Alcolumbre foi lá e ganhou as eleições, como vocês já sabem, e é o novo presidente do Senado, é presidente do Congresso, um ilustre desconhecido, mas que há de se aplaudir a sua conduta, tanto como presidente interino, quanto como candidato. Ele foi estoico diante das provocações da destrambelhada Cátia Abreu, que mais parecia uma cafetina a cobrar serviços prestados e não pagos. É uma coisa impressionante. O comportamento da Cátia Abreu é coisa para cassação. O que aquela mulher fez ali naquela sessão foi de um descalabro, foi uma coisa completamente despropositada. À frente das câmeras, ela roubou, intimidou, desacatou e transformou num bordel de fato o que já era um bordel nas aparências. É lamentável. Junto com o José Maranhão e o próprio Renan, deveriam ser caçados. Ela, a Cátia Abreu, junto com o Zé Maranhão, que é o cara lá da fraude na primeira eleição, e do Renan Calheiros, que chegou a ir lá peitar o Davi Alcolumbre quando ele estava presidindo os trabalhos da casa. Foram lá ele e a Cátia Maranhão do lado tratorar o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre ignorou solenemente, foi estoico, foi bastante calmo. Em nenhum momento ele revidou, em nenhum momento ele entrou na casinha de caboclo que aqueles dois espertalhões estavam fazendo ali. Entendeu? Então, ele se comportou muito bem desde a primeira hora. Tudo somado e subtraído, eu, que sou um crítico do deputado e hoje ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, preciso reconhecer que ele conduziu brilhantemente as eleições em ambas as casas legislativas. Gente, não se engane, tanto na Câmara quanto no Senado, o dedo de Onyx Lorenzoni estava lá. É verdade que ele nunca foi um deputado de primeiro time, mas sempre me chamou a atenção que aquele ilustre desconhecido tenha sido escolhido pelo Jair Bolsonaro para ser o ministro-chefe da Casa Civil. Isso sempre me inculcou, porque o Bolsonaro, ele pode não ter assim muitas luzes, ele não tem assim, ele não é dono de uma retórica muito viva, muito eloquente, mas ele não é burro, ele sabe do que é feito aquele negócio e sabe como é feito. Aquela coisa das leis e das salsichas que dizem, né? Se você usa as leis ou come salsicha, não queira saber como elas são feitas. Bom, o Jair Bolsonaro sabe, e ele foi atrás desse Onyx Lorenzoni, porque ele deve conhecê-lo muito bem. E esse camarada ali, bem assim, de forma até bastante, até muito assim defenestrado, especialmente pela mídia e especialmente por algumas pessoas que são inimigos mesmo dele, ele soube conduzir esse processo e ele ganhou. Ele fez o presidente da Câmara e ele fez o presidente do Senado. E ontem eu fiquei sabendo que isto já é uma coisa urdida desde novembro do ano passado. Desde novembro do ano passado, o nome Davi Alcolumbre foi posto na mesa para a presidência da Câmara. Ó, notem que o Jair Bolsonaro foi absolutamente claro com o PSL, seu partido, que não entrem nas disputas. Não quero o PSL entrando nas disputas. Por quê? Porque já estava tudo acertado. E isso não é feito gratuitamente. Aquela coisa dos anéis e dos dedos, né? O Bolsonaro abriu mão de alguns anéis e manteve os dedos e possivelmente até alguns anéis ainda. Então hoje ele tem ampla maioria nas duas casas legislativas. Ele pode dar uma banana para o STF. Ele agora, o Sérgio Moro não tem nada a temer do Renan, porque o Renan, se o Renan fosse eleito, o Sérgio Moro possivelmente sairia, porque o Sérgio Moro ia ser perseguido pelo Renan Calheiros. Ele ia ser desativado pelo Renan Calheiros. Bom, foi tudo muito bem feito. E hoje, então, eles têm 2 anos de presidência de Câmara e de Senado. Ele tem a presidência, formarão as mesas de acordo com o governo. E o governo Bolsonaro agora está, se não está no bom caminho, não posso dizer ainda se isso é realmente a melhor coisa, mas o governo Bolsonaro agora, ele tem condições de realmente governar, de governar com maioria na casa. E olhem, ninguém acreditava nisso. Rede Globo e outros aí, para citar a grande inimiga da mídia do Bolsonaro, mas tem também a Folha de São Paulo, né, no jornalismo escrito. Esse pessoal que falava abertamente que eles não iam conseguir fazer nada, bom, eles vão ter que rever as suas posições. Então, gente, a orquestração foi perfeita. E o governo, em que pese as conversas atravessadas do vice Mourão, tem agora as condições de efetuar as reformas. E já que falei no Mourão, né, uma das reformas que precisa ser feita com urgência é essa boçalidade do vice assumir a cadeira presidencial sempre que o titular for ao banheiro. A Constituição é clara, o vice assume no impedimento do titular, na vacância, ponto. O fato do presidente viajar, se submeter a uma cirurgia ou simplesmente tirar férias não implica em vacância do cargo. Esta é uma jabuticaba que nós devemos descartar de imediato. Mourão, na sua inépcia política contumaz, pode causar mais malefícios que 10 Renans. Apesar de ser honesto, é um rematado trapalhão. E eu vou ficando aqui porque eu já tomei o tempo de vocês e está um calor danado. Eu preciso fechar aqui janela e virar o ventilador para outro lado. Então fica realmente insuportável nesse calor. Eu não quero mais tomar o tempo de vocês. Então eu vou parando por aqui. E se vocês gostaram desse comentário, compartilhem, assinem o canal, né? Dê um like, isso ajuda. Nós vamos tentar melhorar e vamos tentar fazer esses comentários mais frequentes assim que possível. Um bom domingo para todos vocês e até a próxima, que eu espero seja breve. Um abraço para todos. Tchau.